Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, com a Doutora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Vamos analisar o pontificado do Papa Francisco, um pontificado curto, mas entusiasmante pela forma como atua. Continuamente dá sugestões, através das homilias ou das catequeses, de forma simples e leve, de muitas coisas que gostaria de ver vividas de forma diferente no dia-a-dia. É uma pessoa simples, procura estar próximo dos mais fracos, pobres e doentes. Enquanto cardeal, sempre deu prioridade nas suas visitas aos que estavam nas prisões, nos hospitais e nos asilos, quer para confessar, conversar ou abençoar. Falaremos também do milagre eucarístico, uma hóstia consagrada que foi profanada e que, em vez de se dissolver, se transformou em carne e sangue. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial a todos os nossos ouvintes. Uma primeira questão, costuma ser para a sua doutora. Eu acho que vou passar a fazer, mas já estou em sistema rotativo. O que é que lhe parece, sua doutora? O que me parece é que tudo isto é uma maravilha. E eu estive numa reunião onde o cardeal patriarca de Lisboa esta semana, e ele contou coisas que achei muito interessante, em que inclusive ele dizia que o Espírito Santo realmente, não há dúvida nenhuma, que atua e baralha os esquemas humanos, e que antes do conclave era consenso geral que havia, se escolheria um Papa que fosse um cardeal novo. E ao fim e ao cabo veio calhar neste Papa, que novo não tem nada, né? Tem 76 anos, e que ele dizia: eu não quebro juramento do que se passa por lá, mas não deixo de contar. Dizia que logo ao princípio havia votos para ele, mas ele estava perfeitamente calmo. Até que começou os votos a subir e sentiu-se que ele estava um bocadinho nervoso. E o Papa, um dos cardeais que estava... Este, o cardeal patriarca, estava do lado dele, estava um outro à esquerda dele, e o da esquerda que lhe disse: opa, não estejas nervoso, Deus está contigo. E ele respondeu: onde está Deus? E o Dom José Policarpo respondeu: no céu e na igreja. E ele respondeu: pois é, ele quer que a gente seja testemunha. Eu achei que a resposta era muito sintética, mas que diz tudo, e diz aquilo que ele pensava. E depois acho que quando foi a vestimentas, realmente foi fantástico, e inclusive ele não quis ficar num estrado superior aos outros cardeais quando veio à tribuna. E teve esta frase: não, eu fico mais abaixo. Eu acho que não é por acaso que ele disse o mais abaixo, isto é o espírito que ele tem. E depois ele explicou, inclusive, porque é que ele quis ser Francisco, isso a gente todos nós já sabemos, não é? Porque o Papa, ele tem uma preferência fantástica pela pobreza, pelo pobre, e inclusive em Buenos Aires ele conhecia pelo nome todos os sem-abrigo de Buenos Aires. E numa altura em que houve um incêndio lá numa bairro de Latas, quando as bombas lá chegaram, já lá ele estava. Quer dizer, há uma potência realmente própria e um desejo de... Eu acho que ele é muito parecido com realmente Francisco de Assis. Ele vem para reformar a Igreja e pôr as coisas no seu devido lugar. Doutora, como é que vê, portanto... Ele desde a primeira hora, não é, que pede orações para ele, não é assim muito vulgar. Como é que interpreta isto? Ele já em Buenos Aires pedia constantemente quando acabava qualquer coisa, segundo eu li. Isto agora estou a guiar-me pelo que li em livros. Inclusive tenho aqui à minha frente um livro que é Rezem por Mim. Isto é uma frase dele constante. Em Buenos Aires também já era a mesma coisa. Ele pedia, depois de qualquer homilia, de qualquer encontro, acabava sempre a pedir que rezem por mim. Portanto, não há dúvida nenhuma que isso é uma constante. Na... Como é que vê isso, ó professor? Bom, eu vejo que isto é o Papa, é um instrumento que o senhor colocou ali, furando por todas as previsões que toda a gente já sabe e que nada bateu certo com aquilo que se estava a divulgar antecipadamente. Vejo que o Papa Francisco, não é por acaso que ele escolheu aquele nome, não é por acaso que o Francisco é uma pessoa que com ele se identifica, e como dizia alguém, o Papa Francisco tem é intelectualmente jesuíta e temperamentalmente, portanto, o seu temperamento é franciscano. Pronto, estava lá escrito já na ADN dele que ele teria de fazer qualquer coisa como São Francisco de Assis fez, tornando-se próximo dos mais pobres, falando até mesmo de uma igreja que é dos pobres e para os pobres. Depois aquelas renúncias que ele fez àquelas coisinhas que são tão tradicionais nos santos, nos papas, aqueles sinais de adorno, que é um adorno no bom sentido da palavra, mas que ele recusou mesmo assim. Portanto, o Papa Francisco é um pastor que foi posto à frente da Igreja para fazer qualquer coisa de muito importante. Eu chego mesmo a pensar que se ele neste momento deixasse de, por qualquer motivo, exercer a função, já teria feito muito pela Igreja. Francisco, o que é que o meu amigo está disposto a dizer? Bem, este bom dia a todos, bom dia aqui ao painel, bom dia aos nossos ouvintes. A verdade é que eu estava a ouvir falar sobre este pedido insistente do Santo Padre, que sim, já era recorrente quando era cardeal em Buenos Aires, de interceder, de que os fiéis suplicassem por ele. Eu estava-me a lembrar a primeira pessoa que na história da Igreja suplicou pelo Papa e pelo êxito do seu ministério foi o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Jesus disse a Pedro, certo dia, Pedro, Satanás reclamou-te para te joeirar como trigo, mas eu rezei por ti para que a tua fé não desfaleça. E, portanto, estava aqui a ouvir sobre esta súplica unânime da Igreja, que é o corpo de Cristo, que reza para que a fé de Pedro, que agora se chama Francisco, não desfaleça. A verdade é que o pontificado do Papa Francisco nestes quase 2 meses é um pontificado que entusiasma a Igreja de forma extraordinária. É uma primavera que se abriu na vida da Igreja. O entusiasmo com que os nossos fiéis falam do Papa, dos mais novos aos mais velhos, ajuda-nos a entender que sim, que é Jesus quem guia a Igreja e que nós temos o Papa certo para estes tempos incertos, não é? Nestes tempos de dificuldade, de crise de fé, nestes tempos de contraditório, de relativismo, temos o Papa certo, que fala com uma linguagem e com gestos de caridade e despojamento. São tantas as histórias que nós temos ouvido falar do Papa Francisco que, diríamos assim, quase que nos escandalizam, no bom sentido do termo, porque nos deixam perplexos perante a santidade de Deus que se manifesta através deste pastor. Em destes dias, eu acho que não resisto aqui a contar, vocês com certeza também ouviram o painel, a história com o guarda suíço, que eu acho que é, que diz também muito bem, assim, um daqueles símbolos da... O Armando sabe essa história? Não conheço. A história do guarda suíço é muito interessante. O Santo Padre entrou... Vocês sabem que o Santo Padre ainda está a viver na casa de Santa Marta e vai servir-se dos aposentos papais para os seus serviços, porque no terceiro piso do Palácio Apostólico é que funciona o serviço onde o Santo Padre trabalha, onde tem o seu escritório, a sua biblioteca, onde faz as recepções, onde exerce o seu ministério. E estava a chegar de manhã, como faz habitualmente, e encontra os guardas suíços, né, à porta do Palácio Apostólico, e um deles está com uma cara visivelmente agastada. E o Santo Padre para, eles fazem a continência própria ao soberano pontífice, e o Santo Padre para, volta atrás e pergunta-lhe o que é que ele tem. E o guarda nervoso responde-lhe: estou exausto de santidade. Então, mas não está a iniciar o seu trabalho? Não, eu estive aqui a noite toda. Vou agora render, só à espera que me venham render. O senhor esteve aqui a noite toda de pé? Sim, a noite toda de pé. Para quê? Perguntou o Santo Padre. E ele responde: para o defender a si, santidade. E ele vai, ficou assim, está bem. Entrou dentro do Palácio Apostólico, daí a 2 minutos o próprio Papa vinha com uma cadeira na mão, pôs a cadeira e disse assim, agora o senhor vai sentar-se. E o guarda, pois, imagino, a tremer, responde-lhe, Santidade, eu não posso fazer uma coisa dessas porque o meu comandante não permite. E ele diz assim, diga ao seu comandante que o Papa sou eu. Portanto, sente-se e aguarde. O guarda lá o fez, andando o Santo Padre sobe lá acima, daí a 10 minutos o Santo Padre em pessoa chegava com uma sandes de presunto para dar ao guarda, para ver se ele se alimentava, porque viu que ele estava completamente a desfalecer. Quer dizer, estes gestos, bem à Madre Teresa de Calcutá, nós ouvíamos isto, estes gestos, diríamos assim, saudavelmente escandalosos, em Madre Teresa de Calcutá, em assim, alguns destes santos, o Dom Hélder da Câmara, no, mais o Oscar Romero, quer dizer, um conjunto de gente que sempre se comprometeu muito com a dimensão próxima, humana, social, com a opção preferencial pelos mais pobres. E ver isto na pessoa daquele que o Senhor escolheu para orientar a Igreja é um entusiasmo, um testemunho extraordinário. Eu concordo consigo inteiramente. Senhor Professor, este Papa já fez imenso. Só neste mês e meio fez imenso pela nossa Igreja, pelo seu testemunho de alegria, de beleza da fé. Né? A fé para ele flui-lhe naquilo que diz, na simplicidade com que fala. Alguém dizia que temos um Papa, pela primeira vez, que é um pároco de todo o mundo. Né? E a paróquia é esta dimensão de proximidade. Né? E, de facto, o pároco na paróquia tem esta dimensão de conhecer as ovelhas, de estar próximo delas. E este Papa ensinou-nos, naquela belíssima homilia da Missa Crismal, que os pastores, aqueles que têm na Igreja a missão de conduzir o rebanho, têm que ter o cheiro de ovelha, que é uma expressão belíssima. E a verdade é que este Santo Padre não o diz apenas da boca para fora. Né? A forma como ele se aproxima, eu estou convencido que a batina dele cheira a ovelha. Cheira a ovelha, porque ele aproxima-se do povo, ele está junto da sua Igreja. E penso que é um... Penso não, tenho a certeza, é um testemunho extraordinário. Francisco, de facto, eu não conhecia esse episódio do Guarda Suíça. É muito bonito e é próprio, de facto, da maneira que nós estamos a conhecer este Papa. Porque realmente ele é extraordinário. Portanto, quando há pouco o Francisco dizia, portanto, ele é um parco de todo o mundo. E realmente a simplicidade dele, não é? Portanto, no querer ficar acima dos outros... As homilias dele, que as vai buscar ao Evangelho com uma facilidade extraordinária. E isto de não querer ficar acima dos outros, eu tenho aqui uma coisinha que li, do seguinte. O Papa Francisco pediu à Conferência Episcopal da Argentina orações por ele, e continuou a falar das orações, para que ele não se sinta acima de ninguém e saiba escutar o que Deus quer e o que não quer. Isto deve-nos servir de exemplo. O que é que acham? Acho que sim. E aliás, eu acho que neste livro que eu aqui tenho, que é o Rezem por Mim, há é só frases soltas dele. E ele diz, o que é que fará com o Papa? Reparar a minha Igreja em ruínas. Ele está consciente de tudo quanto se passa. E da gravidade da Igreja. Simplesmente, depois, eu acho que é logo no primeiro dia, quando recusou ir na limusine e foi no autocarro. E foi, não quis a missa às 7 da manhã em latim com os cardeais, mas quis, não, vou a Santa Maria Maior e depois vou pagar a minha conta. Só este, eu acho que isto mostra que ele é uma pessoa fora do lugar e que não vai seguir aqueles tradicionais protocolos de importância, nem aspas, não é? E acho que só a mim me apetece de oferecer-lhe uns sapatos, porque acho que os deles são velhos demais. Os encarnados acho muito bem que ele não os tenha, mas são uns sapatos muito velhinhos com que ele anda. São episódios de facto muito bonitos. Episódios que marcam, eu acho que dão-nos bastante a ideia da personalidade dele. Pelo que eu tenho lido, pronto, isto é a maneira de ser dele. Isto era o que ele fazia enquanto cardeal, portanto, na Argentina. Nós, europeus, somos talvez um bocadinho diferentes e isto de facto causa-nos muito mais admiração. Pronto, achamos isto de uma beleza extraordinária. Meu pai, oh

como há pouco o Francisco dizia, que ele é um parco de todo o mundo e que vai realmente através das homilias ou das catequeses, de uma forma simples e leve, vai mostrando como gostaria de ver a sua igreja de uma forma diferente, como há pouco dizia a sra. Doutora Teresa Mendes Costa. Portanto, é uma pessoa simples que procura estar próximo dos mais fracos, dos mais pobres e dos mais doentes. Vamos falar também daqui a bocadinho acerca de um milagre eucarístico, uma coisa muito bonita, muito interessante, de uma hóstia consagrada que foi profanada e que, em vez de se dissolver, se transformou em carne e sangue. Eu vou voltar ainda à questão da oração para depois falarmos deste milagre eucarístico. E eu aproveito para colocar assim a seguinte questão. E, enquanto que o Papa constantemente pede orações para ele, eu penso que se calhar de nós, e estou a falar agora por mim, às vezes nos inibimos um pouco de pedir orações aos outros por nós. Isto é extraordinário, porque, pronto, o Papa Francisco sabe que só com a oração ele consegue levar este grande cargo que tem às costas. Portanto, e ele, melhor do que ninguém, sabe o valor da oração. Ó Francisco, diácono, exatamente por saber o valor da oração. Ia dizer bonito. Digo uma emissão direta. Não seria o primeiro. Pode ser. Relacionário, Armando. Sonho alto. Exatamente por saber o valor da oração é que a Igreja de Santiago, na Baixa de Coimbra, tem o Santíssimo exposto das 8 da manhã às 8 da noite. Pessoalmente, penso que foi uma ótima ideia. Já lá estive várias vezes. Vai lá muita gente, uns mais tempo, outros menos. Não sei se o Francisco tem algum episódio para contar de lá. Se não tiver, eu depois tenho um episódio para contar também acerca da oração. Episódios provavelmente não tenho. Tenho passado lá, eu faço parte da escala de adoradores. Aliás, aproveito para dizer que ainda há vagas. Portanto, ainda da escala oficial há um conjunto de vagas. São necessários ainda adoradores que assumam algum tempo. E até porque o Sr. Padre Jorge, o vigário para a pastoral, que é o responsável pelo projeto, quer quanto antes completar esta escala diurna para ver se consegue fazer uma escala noturna. E por... Eu podia pôr uns bancos um bocadinho mais. As cadeiras são... Pois, e aqueles no flexórios não dá bem. Pronto, mas são contingências. Mas aquilo tem melhorado. Agora já tem um reposteiro, já umas coisas têm melhorado. E propostas. Mas é um espaço onde se sente ali que muito bem se fará, não é? Esta questão do Santo Padre pedir oração, isto não é um capricho, não é uma questão de menos importância. É uma questão essencial. O Ministério do Papa é o Ministério... Quem não reza a Jesus Cristo, reza ao diabo. É, foi a primeira homilia dele, na Capela Sistina. Quem não confessa, quem não reza a Jesus, confessa a mundanidade do demónio. E, de facto, a carga é que isto está tudo a ser muito bem, o Santo Padre está a entrar belíssimamente, a nossa Igreja está entusiasmada, mas a verdade é que não nos esqueçamos, o Ministério do Papa é um Ministério extremamente complexo e árido. Não é? E é um Ministério que nós aqui temos escolhido só, para já, grandes referências positivas, mas as negativas já começaram a existir. Porque o Ministério da Verdade, ao qual o Papa Francisco não se furta, é espinhoso. Não nos podemos esquecer que os grandes inimigos estão cá dentro, tal e qual, e que o Santo Padre já fez algumas coisas que desagradou um conjunto de gente. Ainda recentemente, há 15 dias atrás, estáis recordados com certeza de que aquela investigação, aquela chamada na Igreja Visitação Apostólica, feita a um conjunto de religiosas, a um conjunto de congregações religiosas nos Estados Unidos, pedida pelo Papa Emérito, pelo Bento XVI, à Congregação para a Doutrina da Fé, fez um relatório um tanto ou quanto doloroso sobre certas e determinadas questões negativas na vida desse conjunto de congregações e Elas foram recebidas em Roma, há 15 dias atrás, e estavam entusiasmadíssimas, pensavam que o Santo Padre ia arquivar tudo e que tudo era permitido e que elas podiam continuar a dizer as asneiras que diziam e estava tudo perfeito. E o Santo Padre disse, não, isto é para avançar, porque isto não está bem. Resultado, nos jornais norte-americanos, manchetes, Papa Francisco já começa a desiludir. Né? Em Espanha, a mesma coisa, já se começou a ver certas e determinadas atitudes. O Rabino de Roma, este domingo passado, o último domingo de abril, já publica um artigo no La Stampa, a criticar o Santo Padre, porque não gostou de umas coisas que ele disse. Resultado, esta questão de entusiasmo é excelente, vivemos tempos de primavera, aproveitemos, mas não nos esqueçamos que o trabalho do Papa é espinhoso. Esta defesa da verdade da fé, este confirmar na verdade os irmãos na fé, é o próprio do carisma petrino, não é? Confirma os meus irmãos na fé. Este exercício é um exercício espinhoso. E por isso são preciso quilos generosos de oração para que este homem não se deixe nem seduzir pelas luzes, nem se abalar pelas... Eu acho que ele está consciente disso, por isso é que ele pede constantemente penso que rezem por ele. Não, da nossa, o problema está mais da nossa parte, que às vezes pensamos, ah, para quê? O Santo Padre? Então o Santo Padre está Deus com os anjos. Não é assim. Não, aliás, o facto de ele escolher aqueles 8 cardeais, cada um do seu continente, e para ajudar, burdoada, é uma burdoada na Cúria que lá está. Até a ONG que ele diz que a Cúria é. Exato. Com tantas burocracias que tem. Mas isto é para dizer que é necessário mesmo muita oração. O trabalho deste Papa, e mais a mais, ele tem em algumas áreas, porque sim, nós podemos nos... Há aqui duas dimensões que a gente não pode sair delas. Aquilo que ele faz e aquilo que ele diz. O mundo está muito interessado naquilo que ele faz, até porque o mundo gosta de e sobretudo há aqui esta questão de... Aquilo que ele faz... Se for apresentado como um processo revolucionário, agrada à gramática do mundo. E não é essa a intenção do Papa. O Papa não quer ser um revolucionáriozinho que quer fazer como ele quer, que quer quebrar protocolos e se entretém a destruir tradições. Não é essa a linha. Se bem que é isso que o catecismo do mundo está-nos a querer apresentar em relação a certos e determinados gestos do Papa Francisco. E ainda por cima, se isso tiver o sabor de condenação dos papas anteriores, então excelente. Portanto, atenção, fujamos desta linguagem e deste género de concepção de ver no Papa Francisco um grande revolucionário que, no sentido negativo do termo, que quer fazer aqui uma realidade nova. Não é isso. Os gestos do Papa Francisco são gestos proféticos. Não são de condenação de nada nem de ninguém. São gestos proféticos. São gestos que o Espírito Santo ilumina para guiar a Igreja no tempo atual. E não esqueçamos que esses gestos formam uma perfeita unidade com a sua palavra. Com a sua palavra. E a verdade é que eu tenho assistido com perplexidade a um certo julgamento do mundo, muito benéfico para o Papa Francisco, que à conta dos sapatinhos vermelhos esquece as palavras do Papa. E isto é que não é correto, porque as palavras do Papa são palavras seriíssimas. Não é? O que ele tem nos falado, a doutora Teresa falava há pouco, logo daquela primeira frase forte, não é? Quem não confessa Jesus, confessa a mundanidade do demónio. O Papa Francisco tem refletido e falado e meditado sobre a realidade do mal, do maligno, de Satanás, de uma forma que nós não estávamos já habituados a ouvir. Todas as homilias, praticamente todas, falam desta realidade. Ou seja, de perceber que isto não é tudo bem. Que este, uma linguagem que é acessível a toda que é acessível. E vai tocar nestes pontos, não é? Este Papa está a fazer guerra. Está a fazer guerra ao demónio. E portanto, o demónio não perdoa e estará com certeza muito atento a este género. Primeiro, pela distração, não é? Porque enquanto nos entretemos a falar de sapatinhos vermelhos, não se fala das homilias, não se fala das reflexões, esquece-se as orientações. Por outro lado, cedo começarão a vir as cruzes. Já vieram algumas, nestas que citei há pouco, e com certeza outras virão. Precisa mesmo muita oração, o Papa Francisco. Já trazia de lá, da Argentina, os seus tratores, portanto. Exatamente. Já sabia perfeitamente que ele não era pessoa que agradasse a toda a gente, como Cristo também não agradou. Não é? Agora, a missão dele é dizer, viver, defender a verdade. E quem traz essa mensagem para divulgar, naturalmente, que desinstala muita gente. E este desinstalamento é incómodo. Não é ninguém que o aceite, quase ninguém que o aceite. E depois os tratores aí têm muito bom panorama para desenvolver a sua função. Está bem, então eu tinha dito que contaria um episódio não relacionado com a Igreja de Santiago, agora em Coimbra, com o Santíssimo exposto às 8 da manhã, às 8 da noite. Não é disso, porque isso é uma coisa recente, está lá talvez há 2 ou 3 meses. Desde janeiro, diz o Francisco. 13. Portanto, essa cada oração, aliás, todo este tempo que temos estado a falar do Papa, temos estado a referir isso, portanto, que ele pede orações, o valor da oração, e ninguém melhor do que ele sabe isso. E o episódio foi uma coisa que me contaram recentemente e que eu vou referir e que penso que se encaixa aqui neste assunto que temos estado a falar acerca da oração e do valor da oração. Uma jovem que estava para casar, antes de o fazer, disse ao namorado o seguinte: olha, nós vamos casar, mas eu tenho um desejo. E um desejo que eu tenho é que nós venhamos a ter um filho e que esse filho seja padre. Para isso eu comprometi-me com Deus. E que é o seguinte: eu todos os dias quero ir à igreja fazer uma hora de adoração. É claro que o noivo, certamente, que ou porque estava na mesma linha ou porque gostava dela, disse: pois, tudo bem, não há nenhum problema. E pronto, e assim foi, eles casaram, isto, portanto, é um caso já com muitos anos, e a verdade é esta, quer dizer, o primeiro filho que tiveram, portanto, foi padre, mas o mais interessante no meio disto é que realmente eles depois tiveram mais 5 filhos e todos eles foram padres. Isto é para dizer que, de facto, Nosso Senhor... Não era uma casa, era um seminário. Isto é para dizer que, de facto, Nosso Senhor é receptivo à oração, portanto, e o Papa sabe disso, e, portanto, não, é só pena que a gente, às vezes, não confie tanto, confie mais em nós, do que confie no valor da oração, porque sabemos todos que o valor da oração vale mais do que muito, do que tudo, porque sabemos como é que aconteceu com o muro de Berlim e isso tudo. Há pouco o Francisco, e acabando este episódio, o Francisco dizia o seguinte: o Papa manda orientações, mas possivelmente depois este mundo é capaz de andar distraído e nem sequer se apercebe desta situação. A questão que eu coloco é, de facto, a ideia com que eu fico em face do que leio das homilias dele é que ele está a procurar agitar as águas, vou-lhe chamar assim, despertando a Igreja que se encontra adormecida. Ele próprio o outro dia disse, e referindo-se aos clérigos e aos leigos, que a Igreja, tanto não é para ficar adormecida, porque nesse caso seria um babá, parece que foi este termo que ele utilizou. Mas a questão é esta: será que isto é um pouco, isto está a ir um pouco contra a corrente, embora dito de uma forma muito leve, está a ir um pouco contra a corrente, portanto, porque há muito vício, vou-lhe chamar vício, nesta Igreja. Há pouco a doutora falava na Cúria, havíamos falado daqui a pouco também acerca disso, mas não é só na Cúria, eu penso que por todo lado há muita coisa, quer dizer, nós gostamos muito de nós, gostamos muito das nossas coisas e muitas vezes fazemos, não, as coisas em ordem à obediência, mas fazemos-las em relação ao nosso próprio gosto. E mais uma vez volto a dizer, esta questão é a seguinte: Será que este agitar das águas vai despertar a Igreja ou será que vai tudo continuar adormecido? Eu acho que ele está a ser autêntico consigo próprio e não é propriamente num plano de agitação que ele se move. Ele está a ser autêntico e conforme as coisas vão acontecendo ele toma a posição que em consciência deve tomar. Portanto, não é, a ideia dele não é um plano, embora ele queira restaurar a Igreja e tirá-la das suas ruínas. Não acho que seja um plano de restauração assim, agora vou fazer isto, mais aquilo. É conforme as coisas vêm, ele toma a posição e é autêntico consigo próprio e com a sua própria fé. Pois eu sinto que quem está atento das leituras do dia do Evangelho, que ele, naquela homilia que, do dia, ele acaba por tirar dali o contexto que quer e com uma facilidade extraordinária, porque quantas vezes isto acontece comigo, portanto eu leio o Evangelho do dia e tenho dificuldade depois em falar com Deus acerca disso, não é? Mas quer dizer, vê-se a facilidade e a união que ele tem e a facilidade com que ele fala e com que desenvolve um tema e a partir daí ele vai dando, vai transmitindo o que lhe vai lá dentro e aí é que era interessante que eu todos acho nós que tivéssemos. É realmente muito parco, um parco do mundo inteiro, digamos agora. Acho que é a sua perspectiva de trabalhar. E há uma frase que ele disse uma vez às catequistas, que agora me estou a lembrar, que eu achei muito piada. Alguns que eu li, que ele pediu às catequistas que não fossem múmias apostólicas porque era no museu, que era o seu lugar. E eu acho que isto mostra bem a noção que ele dá, um diálogo muito franco com as pessoas, um tete-a-tete, né? E não propriamente o discurso importante de lá da cátedra. O Sr. Melo disse que ele faz isso com facilidade. Bom, a facilidade com que ele faz, só Deus e ele o sabem. Agora, o que ele diz é aquilo que deve ser dito. E isso que ele deve ser dito, e ele diz, vai, como dizíamos há pouco, de desinstalar muita gente dentro e fora da Igreja. Eu concordo com tudo o que está a ser dito. Ainda bem. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento do vosso amor. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento do vosso amor. Senhor, fazei de mim um instrumento. que eu procuro menos ser consolado de que consolar, ser compreendido que compreender, ser amado do que amar, porque é do que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se suscita para a vida. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento do vosso amor. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento do vosso amor. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da radiobonova.com ou domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, com a Sra. Doutora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Temos estado a analisar o pontificado do Papa Francisco, um pontificado curto, mas entusiasmante pela forma como atua. E pronto, temos muito para dizer, mas de qualquer modo vamos dar um saltinho. Acerca de um milagre eucarístico que ocorreu em Buenos Aires, com uma hóstia consagrada que foi profanada e que, em vez de se dissolver, se transformou em carne e em sangue. Portanto, eu vou para os nossos ouvintes, eu vou fazer aqui um pequeno resumo do que aconteceu para depois podermos comentar. E que é o seguinte: no dia 18 de agosto de 1996, no tempo em que o atual Papa Francisco era cardeal e responsável pela Diocese de Buenos Aires, após a celebração da missa numa igreja de Buenos Aires, uma senhora deu conta que havia uma hóstia colocada num candelabro. Chamou o sacerdote e este fez o que está recomendado nestas situações. Colocou a hóstia num reservatório com água e meteu dentro do sacrário, na esperança de que se dissolvesse na água. Presumo que se tratava de uma igreja onde era só celebrada a missa uma vez por semana, porque no dia 26 de agosto, o mesmo sacerdote, ao abrir o sacrário, verificou que o recipiente, que tinha deixado em 18 de agosto, uma semana antes, a água do recipiente transformou-se numa substância sangrenta, e deu tanto conhecimento disto ao atual Papa. Em 6 de setembro de 1996, o atual Papa mandou fotografar o recipiente com a zona sangrenta e, nessa altura, constatou que a zona sangrenta tinha aumentado de volume, tornando-se num pedaço de carne também com sangue. Passado mais algum tempo, o Papa enviou naquela altura cardeal, enviou uma amostra para um laboratório para ser analisada. O laboratório analisou, sem saber do que se tratava, e relatou o seguinte: havia células vermelhas e brancas e a carne era proveniente de um coração humano ainda vivo, uma vez que os glóbulos brancos ainda existiam, o que só acontece quando o ser humano ainda está vivo. Em 5 de outubro de 1999, portanto, cerca de 3 anos depois, foi enviada também uma amostra para os Estados Unidos para fazerem novas análises, também sem dizer qual era a origem da amostra. O relatório dos cientistas americanos dizia que se tratava do tecido do músculo do coração de um ser humano ainda vivo. Em 2004, passados mais 5 anos, foi enviada mais uma amostra para um cientista em cardiologia de muito crédito, Dr. Zugibe, também sem que ele soubesse qual era a origem da amostra. O relatório dizia o seguinte: o material analisado é parte do músculo cardíaco responsável pela contração do coração que bombeia o sangue para todas as partes do corpo. O músculo tinha uma condição inflamatória e um grande número de células brancas no sangue, o que indica que o coração estava vivo no momento da colheita da amostra. Estas células brancas penetraram no tecido, o que indica que o coração estava com grande estresse, como se o proprietário tivesse sido espancado. Depois disto, foi explicado a este cientista qual a origem da amostra, que foi recolhida por 2 cientistas australianos na presença de um advogado. Nessa altura, o Dr. Zugibe disse que, cientificamente, não havia explicação para este caso. Vou pedir aqui aos meus amigos, portanto, que comentem este milagre eucarístico. Não é o primeiro que acontece no mundo. Nós temos um que aconteceu há cerca de 800 anos em Santarém, e que muitos já terão visto, eu já vi, até inclusive já lá levei uma peregrinação, mas há outros, mas vamos falar deste e depois poderemos falar dos outros. E há o outro de Lanciano, que é o primeiro de todos, que é de 750, do ano 750, e continua ainda com sangue vivo. E já foi analisado também por várias empresas não católicas, portanto não se pode dizer que esteja aí a parte da fé incluída. E continua sangue vivo, ainda hoje, 2012. Eu pus isso nos salpicos o ano passado, depois de ver um padre que percebi que duvidava, e então resolvi pôr nos salpicos na altura do corpo de Deus e da Páscoa. Portanto, quem quiser pode ver, por isso é que eu sei que são 140 milagres que já houve, e os países onde aconteceram, há uns mais extraordinários que outros, mas este é, portanto, 141. Portanto, nós muitas vezes, portanto, quando comungamos, eu falo por mim, muitas vezes quando comungamos fazemo-lo, portanto, de uma forma meio inconsciente, digo eu, porque umas vezes distraídos, outras vezes sem pensar bem, que realmente, naquilo que nós sabemos, mas que depois temos dificuldade em transpor. Nós sabemos que quando comungamos recebemos o corpo e sangue do Senhor, mas quando acontece um milagre destes, em que realmente a amostra, tanto o teste que foi feito àquela Sagrada Hóstia, que mostra que de facto que se transforma em carne, isto leva-nos a uma realidade mais real e que nos deve, pronto, levar também a que tenhamos mais cuidado quando o fazemos, não é? E como o fazemos, não sei. Era também neste aspecto que eu gostava de uma palavrinha. É uma coisa que eu acho que é muito importante, agora numa das suas frases fez-me lembrar isso. Nós temos muita ideia, pelo menos eu tive durante muitos anos, a maior parte da minha vida, que vou receber Jesus. Eu acho que quando me dão a hóstia, é ele que toma conta de mim, não sou eu que tomo conta dele. E acho que as pessoas têm muita ideia de que eles é que recebem, e não é uma entrega a alguém que toma conta de nós, percebe a ideia? Portanto, não somos nós que o recebemos, é ele que nos recebe, e nós apenas nos temos que entregar a ele. E acho que isso é muito importante, e acho que isso dá um sentido diferente à comunhão. E já não haveria moda, como ainda felizmente, já ouvi essa frase, vou comungar porque hoje é moda comungar. Professor, eu penso que há aqui um pormenor que me faz um bocado de confusão, é que os milagres que nós, de que temos conhecimento, não sei bem o de Lanciano lá na Itália, mas este aqui em Portugal, mais este que agora, de que eu próprio tomo conhecimento, surgem na sequência de uma profanação. Nosso Senhor é sensível a estas, que naturalmente que tem de ser, sensível a esta, estes acontecimentos. Estou a pensar concretamente numa situação que ocorreu há tempos lá na nossa paróquia, Torais, numa das anexas, não foi propriamente nenhuma igreja paroquial. Uma senhora comunga, E o celebrante, que era exatamente o pároco que estava a fazer, a presidir a celebração, apercebe-se que ela volta costas, e não tinha voltado costas, tira a hóstia, mete-a lá, não sei onde, no bolso, numa bolsa, qualquer coisa. O senhor Prior, naturalmente, que chamou a atenção, diz: faz favor de comungar aqui na minha frente, e voltada para mim, para a frente. E depois então vai à sua vida. E a senhora foi-se embora a chorar. Pois foi-se queixar, dizia que queria ir fazer um benefício a uma pessoa da família que estava doente. Ora, eu acho que estes acontecimentos ocorrem, isto passa-se, acontece, vai acontecendo. E é bom que tenhamos um pouco esta noção de que o Senhor é para ser levado muito a sério, não é? Nós aprendemos, eu próprio que aprendi, né, do Catecismo de São Pio X, aquele baseado nas perguntas e respostas, perguntava-se assim: o que está na hóstia antes de consagrar? Ah, é pão ázimo, isto é, farinha de trigo amassada, sem fermento, nem sal, e cozida ao fogo. E depois da consagração, está o sagrado corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, tão real e perfeitamente como estás no céu. Ora bem, as pessoas tinham de papaguear isto, mas alguma coisa ficava. E hoje vejo que esta noção, sobretudo quando os jovens, eu tenho dado catequese a quer jovens adolescentes que se preparam para o crisma, portanto, já por volta dos 14, 15, 16 anos. E eles chegam àquele nível de catequese, que é já no décimo ano, e não percebem muito bem o que está para trás. Estas noções, sobretudo, que nós aprendemos papagueando, que se calhar não ficou muito, ficou alguma coisa, ficou. Sempre deixavam esta noção de que o Nosso Senhor é uma pessoa séria e para levar a sério. E estes milagres, os milagres nunca acontecem para o espetáculo e de qualquer maneira, nem por acaso, acontecem porque o Nosso Senhor tem um objetivo com eles. Aconteceu ao longo da história, desde que o Senhor os começou, ele próprio, a partir das bodas de Caná, desde que ele começou a fazer os seus milagres, ele tinha sempre algo em vista com os milagres que fazia. Julgo que estes de milagres eucarísticos, que de que nós temos conhecimento, são estes três, chamam-nos um pouco a atenção para a maneira como o Nosso Senhor tem que ser levado a sério, e que a Eucaristia tem que ser muito pensada, repensada, e a catequese eucarística tem que ser realmente feita como deve ser. Este milagre é extraordinário, este milagre de Buenos Aires tem até algumas também características que se permite saber por causa das investigações científicas que hoje são possíveis, não é? Esta questão que me impressionou bastante. Aliás, eu já estive a falar com um amigo que está em medicina, que me esteve a explicar como é que esta questão é, dos glóbulos brancos que estavam no interior do coração. Passados todos estes anos, em 2004, ainda foi possível, passado 8 anos, detectá-los, o que manifesta que o coração estava, a amostra estava viva ainda, não é? Tinha sido extraída, entretanto, um coração vivo em grande sofrimento. É como disse aqui o professor, não é? Os milagres são sinais. São João chama no 4º Evangelho todos os milagres sinais. São sinais de salvação. E Deus Nosso Senhor envia-nos esses sinais consoante a nossa necessidade que há. Os milagres de Lanciano precisamente são sinal disso, né? A falta de fé, em contexto de discussões eucarísticas, de se Jesus está ou não está na Eucaristia. Milagres mais recentes eucarísticos são precisamente vêm precisamente neste segmento. Ou seja, quanto menor foi a fé eucarística, mais Deus Nosso Senhor, no seu desígnio de salvação, manda-nos estes sinais para nos acordar e para nos chamar a atenção. Ora, os tempos que nós vivemos são tempos de menor intensidade na fé eucarística. os tempos que vivemos são menores, são de muito maior dificuldade em acreditar que Jesus está mesmo no Santíssimo Sacramento. A fé eucarística está muito rarefeita e por isso estes sinais são extraordinários. E depois, ainda por cima, há a própria questão, mesmo que não seja a natureza do, independentemente da natureza do milagre, há a própria força que ele tem, porque nós vivemos num tempo em que parece que Deus Nosso Senhor que não consegue atuar no mundo, não é? Temos uma fé muito racionalista. Deus, como que na a sua omnipotência está limitada às leis da natureza que ele próprio criou. E, portanto, há, até no ponto de vista desta ideia racionalista, de desconsiderar a natureza do milagre, como se não fosse necessário. A verdade é que a nossa fé não se funda em milagres. Funda-se num acontecimento. Pois é isso, e essa pouca divulgação que existe é fruto precisamente desta natureza, não é? Há uma certa ideia racionalista que nós podemos prescindir de todos estes sinais e prodígios. Mas se Deus não nos dá, é para nos fortalecer a fé, não é? Portanto, há que abandonar esta ideia racionalista de considerar que Deus não precisa, para a nossa fé pode prescindir de todos estes sinais. Isso não é verdade. Isto ensina-se em escolas e em muitos teólogos e infelizmente seguem esta via de desconsiderar a necessidade de qualquer coisa transcendente, porque pela minha razoabilidade eu consigo chegar à fé e a minha fé não precisa deste género de apoios, de muletas. Com isto não estou a dizer, bem, procuremos todos este, não é isso. É sermos prudentes e sensatos, não é? Perceber que Deus Nosso Senhor olha com bondade para o nosso mundo, vê que a fé eucarística entre nós está a refazer-se e por isso estes sinais nos mostram o valor e a verdade de Nosso Senhor Jesus Cristo presente em corpo, alma e divindade no Santíssimo Sacramento. Este milagre é extraordinário, até porque as ciências, como disse, avançaram imenso e conseguem-nos mostrar certos determinados pormenores que antes não seriam possíveis de ver. O Armando falou há pouco do milagre de Santarém. Quer dizer, nós estamos em Portugal, eu costumo ir à Igreja do Santíssimo Milagre uma vez por ano, pelo menos, gosto de lá passar. Eu sugiro o seguinte, estiverem de acordo. Nós daqui a 15 dias continuamos esta conversa e podemos falar nessa altura com mais calma acerca do milagre, tanto de Lanciano como de Santarém. Porque neste momento, portanto, não dá mais para continuarmos, portanto, agradeço a vossa presença. Foi Obrigado. O programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.